Formação é curso Índia, o Rio. Frequência do solo em 1, 2 e 1, 2, 1. Tá 3517, decolada 09, chame o controle Salvador, 120, décima 8. Bom dia, 09970, utilizado a linha decolar, pistona 0, variável 3 watts. Utilizado a linha decolar, 10997. Prossiga, Tango de Bravo. A critério é passa para iniciar a colônia. Imperial 9970. Decolada Zuno 4, chame o controle Salvador 1, 20, décima 8. 08, boa. 09970, na escuta. Sabe de Abravo, prossiga. Ok, não há tráfego conhecido no setor a reportar, reporta fora do solo, vento no aeródromo variável com 3 nós. Gente, Papai Romeu Tango India Bravo, comprou o uísque, agora é transferência controle sobre isso. Afirma, Tango de Abravo, como recebe? 5 minutos, tá? Ok, ciente. Comprou o uísque, aguarde a transferência ao controle. Salvador, boa, vamos 2, 3, 0 da 10. Informação de Abraão, chame o controle Salvador no 20.8. De Abraão, sorri. 1, 2, 0, 8, 0, controle Salvador. Gol 1, 2, 3, 3. Autorizado a linha de decolar, pista na 0, vento variável 3 nós. Tem livre decolagem da pista 10, gol 1, 2, 3. Gol 1-2-3-3, decolado ao 19, chama o controle Salvador 1-2-0-3-9. 208, boa. 324. Azul 4234. Decolagem autorizada, pistola 0, vento variável 39. Azul acessado. Bom dia, 092. Chama o controle Salvador em 120.8, por gentileza. Azul 4234, decolada às 26h30, chama o controle Salvador no 20.8. Controle Salvador 208, 4234. Torre Salvador, bom dia, passaria 2223, próximo ponto 090, próximo. Bom dia, passaria 2223, autorizada a linha de colapso, vento 1-0-3. A linha decola 1-0-2-2-3. Botego Lima de Logolf e vibracionamento de Chimperta. Guardião 05, prossiga. Grupo do Azul, para Salvador, se tiver no litoral normalmente. Gente, Guardião 05, autorizado a final do Bate do Graia, ajuste na 04, reporta na curta, para o pouso. 04, reporta na curta para o Bate do Graia, Guardião 05. Passa área 2223, decolar 230, chame o controle Salvador, 120, décima 8. 1208, boa. Papadango Lima Zulu Golf, reporta na taxa C Papá para ingresso, ajuste na 014. Mas eu vou autorizar ataque sobre a pista, a porta lenda, pronto, capoteiro na 7. Salvador, Guardião 05 na outra final para o Pátio Velho. Gente, Guardião 05, posto por conta em risco, vento no aeródromo no 40 graus, 3 nós, reportando com solo controlado. Solas 33, frequência livre, Guardião 05. Batango Lima Zulu Golf, vento no 40 graus, 029, decolagem autorizada, pista na 7. Papatango Lima Zulu Golf, decolada 35, chama o controle Salvador, 120.8. Controle Salvador, 120.8, Tranquilo, 4753, final visual. TAM 4753, avistado, pouso autorizado, pista 90, vento variável 2-9. Sim, autorizado, pouso 90, 4753. Bom dia, estou em Salvador, voo 092, estabilizado em LS da pista 90 e a 1,5 milhas do Interterra. Gente, voo 10962. Avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Na sua escuta, voo 10962. TAM 4753, no solo às 42, libera direita, via taxo e eco no 21 decimal 1. Direita, 1213473. Não, eu acho que a Mike Henk, bom dia, prossiga. Gente, tá livre esse ano, reparta pra mim esse ataque, você acha que é muito quente. Goma 092. Pouso autorizado, pista na 0, vento variável 2-9. Eu vi pouso, pista na 0, goma 092. Oi, bom dia. É o Gol 1755 estabilizado na LS, Whisky pista 10, pista vista. Gol 1755, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, número 2, ajuste na 0 na 4. Gente, Gol 1755. Roma 092, na sala de 45, libere a direita, VTXP Foxtrot, chame 12, no décimo 1. Direita Fox, 21. Com 9755, avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento variável, 3 nós. Ele pouso, com 9755. Torres Salvador, muito bom dia, Azul 2783.0. Azul 2783, bom dia, autorizado alinhar e manter, pistão 0. Sim, alinhar e manter 0, pode ser pelo acesso da esquerda, via Bravo? Afirmo, a critério, Bravo Charlie. No 755 no solo de 48, ao liberar via taxi Foxtrot, antes de ingressar na Alfa, chame o solo Salvador em 121 no decimal 1. Foxtrot, liberando na Foxtrot, chama o solo 121, o gol no 755. O 2783, autorizado decolagem de pistão no zero, vento 070 graus, 049. Livre decolagem azul 2783. Azul 2703, decolar 250, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 1208 Salvador, 42783. Papai, o meu Oscar Mike Yankee atualizado o site, até o ponto de espera do taxi e Oscar, reporte para o endereço que estou no site. Papai Romeu, Oscar Mike Yankee autorizado. Alinhar e decolar pistão no 7, vento variável com 3 nós. Gente. Romeu Oscar Mike Yankee, decolar 255, chame o controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. Grato, Salvador, 1208. 2 Salvador, bom dia, Azul 4981, estabilizado a ILS no 0 visual. Azul 4981, bom dia, avistado, pouso autorizado. Pistão no 0, vento variável com 2 nós. Livre, pouso no 0, Azul 4981. Azul 4981, no solo 04, ao liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador, 121, decimal 1. 121, azul 4981.